chegando na unção, o som que faz tremer o chão, oferecendo a Jesus Cristo toda livre adoração. Nascido no mundão, resgatado por Jesus, antigamente trevas, mas hoje estou na luz. No passado a diversão só me fazia mal, hoje o que habita em mim é mais que sobrenatural. Tipo fenomenal, amor incondicional, que vai além do entendimento e pensamento racional. Afinal, travando guerras espirituais, principados, potestades são meus alvos centrais. Na guerrilha, somente o crente permanece em pé. Se lutar o bom combate, acabar a carreira, guardar a fé. Me diz quem é aquele que não peca. Atire a primeira pedra. O ser humano é sujo, fraco, falho e transgressor. Mas sem santificação ninguém jamais verá Jesus nosso Senhor. Sem demagogia pra poder ser diferente, autoridade é pra pisar sobre a cabeça da serpente. Sem chance pro inimigo que tentar bater de frente, Jesus está presente. Pode crer, é som de crente. Sem demagogia pra poder ser diferente, autoridade é pra pisar sobre a cabeça da serpente. Sem chance pro inimigo que tentar bater de frente, Jesus está presente. Pode crer, é som de crente. Pela fé eu vou derrubando as barreiras, combatendo o bom combate e cumprindo a carreira. Tenho conceito na quebrada, eu desci, subo a ladeira. Jeová, Nissi, eu levanto essa bandeira. Junto com meu parceiro Rodrigo, vou desfazendo as obras do inimigo. Aqui não tem joio, aqui é só trigo. Sem demagogia, é isso mesmo, meu querido. É som de crente que faz eco nos falantes, pra converter ladrão, prostituto e traficante. Tô com o mic na mão, já dispensei o Blunt. Agora com Cristo, sei que tô mais elegante. A verdadeira essência não tá na aparência. A mudança é por dentro, tem que ter transparência. Tem que ser verdadeiro pra fazer a diferença. Tempo é alma, dinheiro é consequência. Sem demagogia pra poder ser diferente, autoridade é pra pisar sobre a cabeça da serpente. Sem chance pro inimigo que tentar bater de frente, Jesus está presente. Pode crer, é som de crente. Sem demagogia pra poder ser diferente, autoridade é pra pisar sobre a cabeça da serpente. Sem chance pro inimigo que tentar bater de frente, Jesus está presente. Pode crer, é som de crente. Pela fé eu vou, pela fé eu vivo, pela fé eu vou, pela fé eu vivo, pela fé eu vou, pela fé eu vivo, pela fé eu vou, pela fé eu vivo, pela fé eu vou, pela fé eu vivo, pela fé eu piso na cabeça do inimigo. Pela fé eu vou, pela fé eu vivo, pela fé eu piso na cabeça do inimigo. Sem demagogia pra poder ser diferente, autoridade é pra pisar sobre a cabeça da serpente. Sem chance pro inimigo que tentar bater de frente, Jesus está presente. Pode crer, é som de crente. Sem demagogia pra poder ser diferente, autoridade é pra pisar sobre a cabeça da serpente. Sem chance pro inimigo que tentar bater de frente, Jesus está presente. Pode crer, é som de crente. Som de crente, som de crente.